940, uma boa noite, autorizado em área decolar, pista 10, vento no 40 graus, 122. Ajuste 1020. No 940, decola 54, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, vou no 940. Controle Salvador, boa noite, Runa 940. Runa 940, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da El. 360 na saída da El, Runa 940. Chame o centro Recife em 1260, alternando 288. 260, 288, boa. Boa. ...776, após Itapu Roduna para o ILS X-Ray Pista no 0, já está autorizado, reportando no Lockton, na 776. Vai botar Lock, boa, no 776. 884, boa, ser identificação, chegada à mare, desça para 2 mil pés, livre da restrição em altitude, com altímetro no 1020. 22 mil na mare, livre de altitude, boa noite, 24. Bono 776, estabilizado, ILS X-Ray. Bono 776, completo o procedimento, chamando torre 18, decimal 6. 86, Bono 776. Bono 940, chame Santos Recife, 1251, alterna 133-25. 251-3325, Bono 940. Evento no 50 graus, 129. Ajuste no 020. Vai botar quantas milhas? 3 milhas da cabeceira. Vai botar 3 milhas. Então, o senhor, eu acho que tá falando muito próximo do alto-falante. Tá dando microfonia, fica difícil de entender. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Eu confirmo como recebe agora. Ainda com microfonia. Bono 776 para cheque de equipamento número 2. Confirmo como recebe. Bono 776, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, equipamento número 2. Confirmo como recebe. Tá melhor. Ok, ciente. Confirmando, já tem autorizado pouso vento 150 graus, 1, 2, 9. Ajuste 1020. 020, autorizado, passando 0, Bono 776. Obrigado. Tá 3197, é o 380 já aprovado, copia? Tá 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, a primeira aerovia Apres, voo 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5552 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Autorizado 380 para o avião, pela roupa de Lugens, após o mapa, após o Romeo Rosa. Decolamos a rede, com a direita, né, o Leda, após 52 é o nosso transponder, 1208 é o controle da 3197. 3197, correto, chama para o acionamento. Controle, Salvador, Oceania 62, 1-2, vamos achar o eco. 62-1-2, identificação, desça para o 050, chegada mais. 050, senhora Mari, pode voar após Pabog e voar direto Itap, descendo para 050. Controle, é o trip 5218, boa noite. Trip 5218, boa noite, identifique, desse mando corrigindo. Chegar na Mari, informe para descida. Legal. 121, decimal 9. 219, gol no 77. Olha, chegar em 612, pode voar Itap. Autorizado Itap, 612. Autorizado Itap, descendo para 050. 050 Itap, 612. Boa noite, táxi via Alfa e chamete da Juliette. Alfa, chamete da Juliette, 177. Com 218, sob duração para o sequenciamento de estrada, curva esquerda proa 040, terá como limite o localizador. Esquerda 040, limite a lock. Livre LS do separador de linha, informe estabilizado no localizador. Já está pesado, mas... Com 12 noite, desça para o 060. O gol no 776, livre ingresso, via Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 03, gol no 776. Boa noite, informação é. Objeto 6728, essa identificação, desse mantenha nível de voo 070, chegada da Mari. Descido da Mari, descido ao 070, 070. Comandura, Chané 62, comandura, 060 para o 070. Chané 62, 12, desça para 3 mil pés. Altímetro em Salvador, 1021. Reduza, reduza para 2109. É, confirme, reduzir para 2110? Confirmo, 2109. Ok, 2110, mantém a proa? Mantém a proa. Aguarde novos vetores para o sequenciamento. Afirmo. Está interceptando a final do LS para passar da radial? Exceto localizando nessa proa, trip 5218. Desça até 4 mil pés, ajustado 1021. E aí, 1021 ajustado. Estabilizou o localizador no 884. 1884, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1862. Web 6728, reautorizado 5 mil pés, o altímetro em Salvador 1021. 4 mil com 621, 6728. Boa noite, chegou 1884, armação externa mais travada. O 1884, tráfego abstrato, entre o 0 pouso, pista no 0, vento 150 graus, 089, ajuste no 021. Rendo-me, pouso, boa noite, 84. Boa noite, identifique, desse mantém o 060, chegada mais. 060 na área, passarei 2, 2, 4. Ou Chanel 6212, cruza 4 mil para 3 mil. Chanel 6212, está livre LS, desceu para 12 mil pés com 1021, informe estabilizado no curso do localizador. 12 mil pés, está livre, já tem motorista estabilizado, Chanel 6212, com 1021. Your flight plan is going to be here to me in 20 minutes, so stand by to copy the class. Tipo 5128, reduza para 179. Reduzindo para 170. Autorizado, chame para o táxi, o 3197. 6728, reduza para 2109. Redução 2109, 6728. E 5218, desça para 3 mil pés. 5218 para 3 mil. Número 3 para Brasília 360, confirma. Ok, Golo número 3, atualizado Brasília, nível de voo 360, pela APES Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida árbol, transição elefa, o transponder é 5576 e o controle 120.8, confirma. Confirmando 5576 o transponder, ok? Confirmo, 76. Ok, chama para o push, o gol no meio no 3. Valeu, vou chamar. Muito boa noite, chegou 1884, ligou a pista. Gol no 884, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Xenia 612, complete a aproximação em Xenia 2, Salvador em 1, no 862. 862, Xenia 612. 5218, prossegue na aproximação, descendo para 2000 pés e reduzindo. Agora em transferência à torre de controle. E reduzindo mais ainda, está descendo para 2000. 6212, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, 10 nós, ajuste 1021. 150, 12, 1021, reportar a baixa travada. C224, reduza para 2109. Chama C2109, pode prosseguir na descida, passareza? Para 4 mil pés, ajustado 1021. 4.021, passareza 22, ajustado. Trip 5218, já estabilizado? Já estabilizado. Complete a aproximação e chama a torre Salvador agora em 1 no 8, decimal 62. É 18.6, certo. Bolo 884, ingresso via Juliette para o portão 9. Juliette, portão 9. Pista livre, vento no 50 graus, 109. Ajuste no 021. Vente no 021, vai dando pista livre. Baixado, travado, acelerador 2. Autorizado, pouso, vento é de 150 com 10. 150 com 10.